E acabámos de ouvir Michael Jackson, o nosso grande rei da pop, com Smooth Criminal. E agora, com os meus ouvintes, com os nossos ouvintes aqui da rádio, continuando um galope por este mundo musical, encontrei assim uma banda muito mítica, uma banda espetacular, que toda a gente conhece, que toda a gente sabe quem é, que toda a gente vibra, que fez assim um hino, digamos que é mesmo a cara deles. Bem, relativamente a esta banda, eu deixo um conselho a todos os ouvintes. Se por acaso um dia forem à Itália, aqueles mais viajados, e a chegarem lá e virem um homem, por favor, mas por favor, eu peço-lhes com as mãos juntas, não digam o nome do vocalista desta banda. Porque assim como se diz, por exemplo, Bona Sera para dizer boa tarde em italiano, se alguém disser Bono em Itália, o homem é capaz de levar a mal. Por isso, caros ouvintes, aqui fica a sugestão da Antena Web. Fiquem com Vértigo, dos YouTube. E não se esqueça que estamos na... Exatamente, acabei de ouvir. Antena Web! Acabámos agora de ouvir o Vértigo, dos YouTube. Bem, agora vou-vos confessar uma coisa, caros ouvintes. Cada vez que eu me lembro do nome desta música, lembro-me, não sei porquê, de estar num prédio de 10 andares e olhar cá para baixo e dar-me assim qualquer coisinha má. Mas pronto, digamos que são ideias. Continuando o nosso galope musical, porque isso das minhas ideias não interessa para nada, vamos passar agora para uma música assim muito doce, mas muito doce, que nos faz lembrar muitas guloseimas, chupa-chupas, gomas e sabe Deus que mais. É assim, Sweet Dreams, toda a gente sabe de quem é. Portanto, dispensa apresentações a não tão doce, porque infelizmente é humana, não é? Mas a doce, Beyoncé, com Sweet Dreams. E estamos, nunca se esqueçam, caros ouvintes, porque agora quero ser eu a ver-vos e ouvir-vos dizer Antena Web. Acabámos agora mesmo de ouvir Sweet Dreams, de Beyoncé. Quem não conhece uma estrela destas? Uma estrela milionária, com músicas, digamos, mexidas e boas. Algumas doces, outras em sonhos. Mas é tudo da Beyoncé. Digamos que é um tesouro para o mundo musical. Muito bem. Continuando outra vez a descer os nossos degraus musicais, porque foi para isso que vocês cá vieram, vamos ter aquela que para muitos... alguns, pelo menos, defendem ser a rainha da pop. Bem, sinceramente, também não tem propriamente um grande trono a herdar. Mas, se para muitos Britney Spears é a rainha da pop, aqui para a Antena Web, a Britney Spears deu também mais um ditado popular. Vamos-nos pôr a pensar. Se Deus fez uma conta de 3, pois dizem que 3 foi a conta que Deus fez, neste caso... Britney Spears fez o 3, portanto, foi a conta que Britney fez. Não se esqueça que estamos na Antena Web e a seguir vamos ouvir... 3, da princesa Britney Spears! 1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between, counting 1, 2, 3, Peter Parker, Mary Free, getting down with 3P, everybody loves, oh,

Modesta, diga-se de passagem. Modesta, mas muito boa. Excelente. Porque vocês falam por si. Agora, deixando assim um pouco as vozes femininas de parte, porque são lindas, são esbeltas, mas também onde não há um homem, não há nada, não é? Um homem tem que aparecer. Muito bem, neste caso, temos um artista que esteve assim um pouco desaparecido, e muita gente especulava, onde é que andará, onde é que andará, onde é que andará aquele anjo, onde é que andará o homem sem regras. Bem, ninguém soube responder. O certo é que ele assim do nada renasceu e trouxe um novo álbum. Estamos a falar de Robbie Williams, o nosso grande britânico Robbie Williams. Muito bem, não vamos apresentar aqui um sucesso dele novo, até porque está a começar outra vez a tocar, as pessoas estão a começar a gostar. Vamos é procurar algo que toda a gente gostou antigamente. Vamos apresentar Angels, de Robbie Williams. Só podia aqui estar na Antena Web. I sit away. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, Ora, confessem lá, caros ouvintes. Ora, digam lá se esta rádio não é diferente de todas as outras. Pois, claro que é. Basta ter aqui a direção que tenho e basta estar eu a apresentar este programa musical. Muito bem. Acabámos de ouvir Robbie Williams com Angels. Eu aproveito, desculpem lá assim a constipação, mas eu aproveito e dedico esta música a uma pessoa muito especial. Ela lá saberá quem é. Agora, a seguir, temos aquela que será destronada, possivelmente, pela deusa que criou o Tree, Britney Spears. A seguir temos Madonna. Muito bem. O que é que nos proporcionou Madonna? Para já, tem um legado enorme de músicas. Isso é muito bom. Para uma rainha da pop é muito bom. Muitos dizem que ela não canta nada. Outros dizem que ela até canta muito bem. Outros preferem apenas ouvir uma ou duas músicas. Será mais ou menos o meu caso, diga-se de passagem. Mas aqui na Antena Web passam as músicas todas da Madonna, porque todos os ouvintes, digamos que tanto do Japão aos Estados Unidos, da Austrália à África do Sul, lá para cima do Polo Norte ao Polo Sul, porque engane-se quem pensa que nós estamos aqui só nas fronteiras portuguesas. Não. Ainda ontem eu tive conhecimento com um ursinho, daqueles ursinhos polares, estava a ouvir a Antena Web lá no PC, lá sentado num daqueles pilares de gelo lá do Polo Norte. Bem, já foi apresentada a Madonna aqui por mim, e portanto os ouvintes estão a dizer assim: Alex, está caladinho e mete, mas é música. Para vocês, é mesmo música. Music da Madonna aqui na Antena Web a rodar a partir de agora. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Acabámos de ouvir Madonna com Music. Ainda tenho assim aquele pezinho de dança. Eu quase que parti aqui o estúdio todo da Antena Web. Mas se eu partisse, logicamente tinha que dar assim os meus fundos para pagá-lo. Por isso controlei-me um bocado. Bem, continuando a circular aqui nesta estrada musical, aqui do nosso batido, e deixando um pouco aquelas prioridades pessoais de cada um, deixando um pouco as pessoas singulares a cantar, vamos embardar agora pelas bandas. Ora bem, quem é que nós temos pelas bandas? Vamos-nos pôr a pensar qual é uma das maiores bandas do mundo. Uma das maiores bandas do mundo chama-se The Black Eyed Peas. Agora, uma curiosidade, para quem não souber traduzir o que lá quer dizer, eles chamam-se ervilhas de olhos pretos. Mas como isso, muito sinceramente, não cai muito bem assim aos ouvidos das pessoas, vamos continuar com o nome lá inglesado. The Black Eyed Peas com Meet Me Halfway, aqui a tocar na Antena Web. Porque nós estamos aqui na Antena Web que diz sintoniza-te. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? Can you meet me halfway? Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway. Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish. Let's go. The other side, just you and I, just you and I. I will fly the sky for you and I. For you and I. I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I. Muito bem, caros ouvintes da Antena Web, acabámos de ouvir os Black Eyed Peas, sempre bons, sempre em forma. E eu tenho assim conhecimento que agora mais de metade do país e digamos que 3 quartos do mundo estão aqui sintonizados neste programa e nesta rádio. Será que isso é verdade? Passem pelo site da rádio, deixem a sua opinião e digam, eu estive presente neste programa. Bem, continuando, deixando assim um bocado a estrangeirada, porque nós aqui sempre tivemos e sempre temos assim música boa, vamos continuar nas bandas. E então, qual será a maior banda portuguesa? Aquela banda que já tem cabelos brancos, aquela banda que toda a gente gosta, que aparece no Rock in Rios e Companhias Limitada. Bem, uma pessoa põe-se a pensar, jogar à bola, o que é que jogar à bola contorna? Uma baliza, um campo, umas chuteiras, e o que é que se faz à bola? Uns dão assim uns chutes, outros dão assim uns pontapés, e eis então que se faz luz na cabeça das pessoas e diz assim, chutos mais pontapés, o que é que dá? Não, não dá contentores. Dá chutos e pontapés. Com Tim e Companhia a tocar contentores. Fique ligado à Antena Web. Ouça esta música. Delicie-se. Dance. Descanse. E depois diga qual é o seu parecer acerca da música portuguesa. Pois não fica nada atrás da música estrangeira. Antena Web, sintoniza-te. A carga pronta e metida nos contentores. Adeus aos meus amores que me vou para outro mundo. É uma escolha que se faz. O passado foi lá atrás. We'll be right back. pão no forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. A Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar... Tancredo e Trancado. Uma divertida série que não pode perder para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web 60 anos depois. Tancredo e Trancado. Aos sábados, às 22 horas, em Tempo de Teatro. Antena Web da tua música. Leonor, bela verdura, vai formosa e não segura. Música. It's just another manic Monday. Wish it was Sunday. E mais música. Vai, espelho de água. Trata e guarda o que é nosso, afinal. Antena Web. Antena Web. Muito bem, caros ouvintes da Antena Web. Eu já meti no meu contentor tudo aquilo que tinha para enviar, já o despachei para o Porto de Mar e digamos que daqui a 15 dias chegará ao destino. Ai, eu esqueci-me de pôr qual era o destino. Bem, não importa. Eles lá farão o que entenderem lá com o contentor. Bem, continuando com música portuguesa, porque é para isso que nós cá estamos, para música e mais música, porque eu sou um apresentador que, para além das suas qualidades, está aqui para dar música aos nossos ouvintes. Ora, digam lá que não me saiu esta muito bem. Claro que saiu! E vocês, caros ouvintes, têm o privilégio de ouvir o Alex aqui na Antena Web, porque só mesmo aqui na Antena Web é que me encontram. A mim... E a todo um leque de profissionais que aqui trabalha diariamente para lhes dar tudo de bom que possamos e que possamos. Agora, continuando na nossa galeria musical e continuando em música portuguesa, como já foi dito, temos, digamos que, um rebento de um dos grandes artistas portugueses. Toda a gente conhece o Tony Carreira, não é? Quem não conhece o nosso célebre Tony? Ah, Tony! Ah, grande Tony! Quer dizer, já aproveito para deixar um abraço para ele. Então, vamos buscar o filho dele, Micael Carreira, que já fez sucesso. Já fez um grande sucesso aqui em Portugal com várias músicas. E temos agora uma do novo álbum dele. Eu nem vou dizer qual é, porque toda a gente sabe. Só vou dizer que estamos aqui na Antena Web. E vocês estão ali sentadinhos a ouvir esta música e a deliciar-se com as nossas escolhas musicais. Porque não há mais nenhuma rádio que lhe ofereça o que nós oferecemos. A Antena Web. Hoje, amanhã e para sempre. 24 horas por dia. Ligado assim. E te sinto só. perdido, pois vivo só para ser escravo de ti. Chama por mim e vou nas asas do amor. Chama por mim para acalmar a tua dor. Posso estar longe, mas deixei meu coração aí nas tuas noites. Se quiseres, chama. Bem, caros ouvintes da Antena Web, acabamos agora de ouvir Micael Carreira, uma das grandes estrelas portuguesas. E enquanto ele cantava, apanhámos o voo para os Estados Unidos, onde fomos ter com outra artista, outra cantora, que muita gente gosta, outra gente acha espampanante. Nós pessoalmente dizemos a Lady Gaga, porque é desta cantora que estamos a falar, tem a sua qualidade. Ninguém pode dizer que não tem a sua qualidade. Mas também dá imenso nas vistas pela forma como se veste e tudo. É mesmo uma artista pop de raiz. O pop está-lhe na gema. Se ela fosse um ovo, partia-se a casca, que é aquilo que ela tem por fora. E a gema dizia pop. Fazia pop. Bem, até saiu bonito. Até saiu lindo. Temos Lady Gaga com Bad Romance aqui na Antena Web a tocar para si, caro ouvinte. Que é a nossa razão de existir. Continue connosco aqui na Antena Web, onde a sua tarde está a ser excelente e onde nós temos o prazer de o receber diariamente aqui nas nossas cadeiras. Até lhe poderíamos dar um chazinho, só que através da rádio isso é impossível. Mas dirija-se cá, porque cá será excelentemente bem recebido. Lady Gaga para vocês, caros ouvintes, aqui do Alex e da Antena Web. Sintonizem-se! Ra, ra, ah, ah, Roma, Roma, ma, ga, ga. I'm a E acabamos agora mesmo de ouvir Lady Gaga com Bad Romance. E estamos aqui para continuar com a nossa música. E eu ouço assim um suspirar aqui do outro lado. O que é que se passa? Será que vocês já estão cansados de dançar e da euforia toda que nós colocámos neste programa? Será, caros ouvintes? Não posso acreditar numa coisa dessas, porque isto ainda nem sequer a meio vai, caros ouvintes. Já apareço o Dr. Mário Soares, para quem aproveito deixar outro abraço, a falar num discurso político. Mas como aqui não há política, aqui só há é música e de qualidade. Temos a seguir Henrique Iglesias com Ciara. Os dois produziram um excelente single e, muito sinceramente, a opinião pessoal, é das músicas que eu mais gosto. Aqui na Antena Web é a música que nos ajuda arduamente neste trabalho muito preparado e muito pensado para vocês a ter energia. Henrique Iglesias e Ciara. Outra música que dispensa apresentações e que vocês conhecem muito bem aqui a rodar numa rádio das mais famosas do mundo e arredores, porque também há aqueles chamados extraterrestres que ouvem a Antena Web. Portanto, estamos todos sintonizados em cadeia na globalização aqui na Antena Web. Henrique Iglesias, feat. Sierra! I gave you your dreams, 'cause you meant the world. So did I deserve to be left and burn? Did you think I don't know? You're out of control. I ended up finding all of this from my boys. But girl, you're still cold. You say it and so you already know. Muito bem, caros ouvintes, Henrique Iglesias e Sierra já saíram daqui para ir tomar um cafezinho, pois já fizeram o seu trabalho. Eu, por cá, continuo com todo o prazer a dar-vos música, mas agora... Nenhum pio, muito silêncio, porque não se vai cantar o fado, mas vão cantar os Bon Jovi aqui na Antena Web. It's my life! Eu não tenho a voz que eles têm, mas até vos consigo dar a música que eles dão. Portanto, Bon Jovi com It's My Life aqui na Antena Web, em direto de nós para vocês e em direto de todos os astros do mundo que aqui se concentram para vos dar um pouquinho de música. Batido musical no seu melhor! Antena Web, sintonize-se! Song for the broken hearted. Caros ouvintes da Antena Web, acabamos de ouvir os míticos Bon Jovi. Quem é que não gosta dos Bon Jovi, de uma música destas, deste calibre? Mas como isto é um programa musical, um batido de música, porque toda a gente gosta, eu estou a ver aqui a bancada cheia a pedir batidos e mais batidos e mais batidos, vamos continuar com mais um ingrediente secreto, que só fica aqui entre vocês e nós da Antena Web. Temos Rihanna com Don't Stop the Music. Para vocês aqui da Antena Web, com uma voz um pouco mais fininha, assim mais ou menos parecida com a Rihanna, porque eu tenho assim uma voz um bocadinho mais grossa, mal seria que não fosse. Don't Stop the Music, aqui a rodar na Antena Web, para você, caro ouvinte, que é o nosso tesouro, a nossa joia. Continua a ter uma excelente tarde connosco. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Muito bem, caros ouvintes da Antena Web, enquanto a nossa Rianinha cantava, apanhámos o voo direto para Lisboa, onde temos os nossos grandes amigos, os Anjos, para quem aproveito de dar os parabéns pelo novo álbum, em meu nome e em nome da Antena Web, e para quem aproveito de deixar também mais um abraço. Isto hoje é só conhecidos, é só amigos. Temos aqui a rodar na Antena Web os Anjos, aqueles que já toda a gente conhece, que dispensam apresentações e que têm um novo álbum lançado há muito pouco tempo. Pois nós vamos apostar um pouco numa música que toda a gente gostou, um pouquinho mais antiga, mas como recordar é viver, temos os Anjos com Perdoa-me. E perdoe-me, caros ouvintes, se às vezes sou chato, mas é este o meu trabalho, é para isso que me pagam. Perdoa se peço demais, teus olhos em mim são fatais. Perdoa se me quero dar, quem mandou a tua luz me enfeitiçar. Caros ouvintes da Antena Web, acabámos de ouvir agora os Anjos, os nossos anjinhos portugueses que vão aí a voar no céu. Acabaram de sair agora do estúdio e estão aí a pairar no céu a proteger-nos. Muito bem, agora continuando com mais um sucesso da nossa Leona Lewis, que toda a gente conhece, e se não conhece passa a conhecer aqui na Antena Web, porque isto aqui funciona quase como um ponto de encontro. Quem não conhece passa a conhecer, quem conhece cumprimenta e manda beijinhos. Muito bem. Continuando, vamos agora falar de um filme, ouvir uma música de um filme que já é um sucesso de bilheteiras há muito tempo, do nosso realizador James Cameron, para quem aproveito de mandar um abraço, porque tenho a certeza absoluta que está aqui a ouvir o nosso programa, Avatar, de Leona Lewis, aqui na Antena Web. Agora feche os olhos, coloque os óculos 3D e imagine-se dentro do filme ouvir esta música estrondosa. Aqui, a Antena Web, para além de proporcionar a música que proporciona também momentos únicos, relaxantes e inesquecíveis. Avatar, de Leona Lewis. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. Muito bem, caros ouvintes da Antena Web, agora já um pouco mais cansado que eu estou, já um pouco mais triste, é-me chegada a hora da primeira despedida, do primeiro programa, da primeira edição da primeira vez que o nosso batido musical entra na grelha da Antena Web. Agora sim, caros ouvintes, vão descansar deste chato apresentador que acabou de passar mais ou menos uma hora e meia a dar-vos música e mais música e a tentar ter piada às vezes também. Deixo a promessa que para a semana cá estaremos outra vez todos reunidos nesta nossa sala comum a ouvir mais êxitos e músicas e singles e bandas, tudo o que nós conseguirmos ouvir e que nunca nem será esquecido nem nunca mais deixará de ser lembrado. Ora bem, isso é exatamente a mesma coisa. Mas, como temos que dizer alguma coisa, vamos falando, dizendo, porque o que é bom é que o povo fale. Deixo então a promessa que para a semana cá estarei. Aproveito para ir dizendo que durante a semana vá assistindo a todos os programas que diariamente centenas de profissionais, neste caso dezenas, pronto, vamos ser sinceros, dezenas de profissionais fazem para si. Programas de alta qualidade, programas culturais, programas mais antigos, programas mais modernos. Assista, ouça e encante-se com a nossa rádio, a nossa jovem rádio, a Antena Web, que ainda tem muito para dar, mas que já dá a multidões, imensas multidões, aquilo que nunca nenhuma deu. Conforto, calor e principalmente qualidade. Para a semana, aqui estará o nosso Alex de novo com vocês para apresentar mais um batido musical. Deixo-os então a deliciar-se com a música da Alicia Keys e Jay-Z. Não vale a pena dizer o nome, porque toda a gente dos canais de música e das rádios sabe de quem é que eu estou a falar. Neste caso, também sabe da música que eu estou a falar. Delicie-se e passe um excelente fim de semana e uma excelente semana sempre a pensar na Antena Web. Beijinhos e abraços. Para a semana cá estarei outra vez com vocês. Então não perca, a seguir, Alicia Keys e Jay-Z. Yeah, I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from New York. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blind.